Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ai, ai, ai. Boa noite, bem-vindo a mais edição do... Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca do dia 24 de janeiro de 2012. Estamos ao vivo até meia-noite aguardando a sua participação e atividade para a primeira novidade de hoje. Um novo endereço para você se comunicar com a gente. Pode usar e testar. O e-mail é programa@roncaronca.com.br. Voltando a fita. programa@roncaronca.com.br. Estamos ao vivo. Dieta James, a gente cai num disco que veio na mais recente edição da revista Mojo. É um tributo ao New Order, mas especialmente ao álbum Power Corruption and Lies e ao 12 polegadas de Blue Monday. Novos artistas bebendo na fonte do New Order. Aqui ao fundo, um norueguês, cabeleira altíssima. Olha o que ele fez com a própria Blue Monday. Is talking. I thought I had a romance. Ronca, ronca. Ronca. Oh, Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Ronca, ronca. Yes, I know I've got on a church dreddy. Blessed are the meek. Yeah. The kingdom of heaven. Yeah. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Now stand in the ways of the sinner. Now sit in the seat of the scornful. But the light is the love of God, and in his law man must meditate day and night. Man must be like a tree that's planted by the rivers of water. I say, say, yeah, yeah, yeah, yeah. And man locks on, so must never hide a widow. And whatsoever man do, it must prosper. The weak are down and so, oh no, they could never. They are like the trout through the wind, just taken blow away. So no ungodly shall never stand in this judgment. Now no sinners in the congregation of the righteous. Father, Lord, God, Rastafari, know the way of the righteous, oh yeah. And the way of the weak heart must cramp and paralyze from this I will to that hour, I beg you say. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. When I pray, mercy, Father. Now in this time you see man doing all kind of things that's wrong. Still they were not taught to do the wrong. They were taught to do the right. Blessed are the meek, for theirs the kingdom of heaven. Mercy, Lord, mercy, mercy, mercy, I beg you. And blessed is the man that live up, and blessed is the man who never give it up. Hold on to truth and right, I beg you, and never do wrong. This time we need some mercy. Mercy, Lord. Although my name isn't Mr. Percy, I'm asking for mercy. Esta Mariana tropeço com diva. E quando eu ouço Ronca Ronca, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima. É de tirar o capitão. É de tirar o pica-pau do louco. Um abraço pra todo mundo. I see the Cali and the Mijo praise like a Daliante. With the left and the right, and the right, and the left, and the left, and the right, and the right. Pelo andar da carrocinha, eu tenho a impressão que hoje será muito parecido com terça-feira passada no que diz respeito à participação da nossa audiência. Belo Horizonte tomando conta geral da torcida. Alcir, vem mais um pouquinho pra mim aqui, por favor. Beleza, obrigado. I'm the king of the ring, and now me come to do my thing. Doutor Alimentado ao fundo. Me come to do my thing, a thing, a thing, a ling, a thing, a ling, a ring. Emiliano presente, Jefferson, Carol, Carlos Magno, Danilo Souza, Gutenberg, Paulo Soares, Fábio Correia, Bruno Almeida, Vanessa Lito Salvador, Cláudio Ramalho de novo, Vanessa, caramba, é muita, muita pressão da nossa audiência, sempre ronca, ronca, Sandro César Secato. Terça-feira passada eu agradeci no final do Ronca Ronca, mas hoje vou fazer no início as presenças do Vitor e do Alcir aqui segurando forte a pressão sonora do Ronca Ronca, as conexões tecnológicas. Left and right, Repetindo o endereço para a sua participação, estamos ao vivo até meia-noite. programa@roncaronca.com.br. E os que ainda não sabem, estão procurando por onde ouvir o Ronca Ronca pela internet, o endereço é www.radiooficialdoverão.com.br, tudo junto, www.radiooficialdoverão.com.br. Brasil inteiro conectado ao Ronca Ronca nesse instante. Mas as tradicionais frequências. Rádio Oficial do Verão, Belo Horizonte 94.1, Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite. Já que eu passei as frequências, será que todo mundo ligou o rádio? Não. Come listen in to the radio station where the mighty host of heaven sing. Turn your radio on, turn your radio on, turn your radio on, turn your radio on. If you want to hear the songs of Zion coming from the land of the endless spring. Get in touch with God, get in touch with God, turn your radio on. Master's radio, get in touch with God. Get in touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Honka, honka. Brother, listen in to the Goryland chorus. Listen to the glad hosannas roll. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Get a little taste of the joys of waiting. Get a little heaven in your soul. Get in touch with God. Turn your radio on, turn your radio on, turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on, turn your radio on, heaven's glory share, glory share. Turn your light down low, turn your lights down low, and listen to the master's radio. Get in touch with God, get in touch with God, turn your radio on. The songs of the fathers and the mothers and the many friends gone on before. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Some eternal morning we shall meet them over on the Hallelujah Shore. Get in touch with God. Get in touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. And listen to the music in the air. Turn your radio on. Turn your radio on. Heaven's glory share. Heaven's glory share. Turn your light down low. Turn your lights down low. The master's radio. Get in touch with God. Get in touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Listen to the songs of the fathers and mothers and the many friends gone on before. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Some eternal morning we shall meet them over on the Hallelujah Shore. Get in touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. And listen to the music in the air. Turn your radio on. Turn your radio on. Heaven's glory share. Heaven's glory share. Turn your light down low. Turn your lights down low. And listen to the master's radio. Get in touch with God. Get in touch with God. Turn your radio on. Turn your radio on. Dai baba tiranga ni gomba muno. Saita sego mwanangu. Tiriva tatuka. Ini baba wako 1, mai wako 2, neweka wechi 3. Na baba mdike Francis. Ah. Honka, honka. Oh, Ronca, ronca. A crise do Senado não é minha. A crise é do Senado. É lógico, tá? I'm ready to drop, but I don't wanna stop. The knocking to the rock and I'm the beat in my lane. It's hot in the front and told the lock don't see the shape. Don't need a book and talk and I'm the sound of the game. Can't see the line on the inside of my face. Now, don't wanna know how. Back into the rock and I'm the beat in my head. It's hot in the vine and so that I don't need a dip. Don't need a book and don't get out the sun and tell the gate. Don't need a line and I'm the inside of my beat. I'm ready to drop, but I don't wanna stop. By knocking through the rocket and the beat in my head. It's hot in the night, so the lights don't see the same. No need to poke and talk around the top, it's time to get. Can't see the light on the edge of my feet. Nesse momento, aumente o volume do seu rádio e ouça mais esse sucesso. Ronca, ronca. Sucesso total, né? Esse é exatamente Joe Strummer com a banda Pre-Clash, The 101ers. Papo de 1975. Desorientação total e absoluta. A participação da nossa audiência. Emerson Facão, uma lenda. Facão de volta ao Ronca. E a minha amiga Alda mandou uma mensagem que vai tirar meu sono. Alcir, Vitor, preste atenção. Querido Maurício, perdi seu telefone. Tem uma amiga que quer vender os vinis dela. Me manda seu e-mail pessoal para eu te enviar a lista para você dar uma olhada. Alda, você tirou meu sono. Vou pensar nessas raridades da sua amiga a madrugada inteira, querida. Emerson Facão volta forte. Fala, Maurício, como estão as coisas no Velho Oeste? Velho Oeste mesmo, meu amigo. Vem por meio desta informar que Sir Stephen Patrick Morrissey, mais conhecido por Morrissey, o lendário poeta dos Smiths, acabou de confirmar uma apresentação na Fundição Progressa Rio de Janeiro. Sábado passado estive na Casa da Matriz com o manto sagrado do Ronca e o nosso querido DJ Tito me enviou um grande abraço. A discotecagem dele estava de primeira. Tendo visto meu retorno, gostaria de lhe pedir alguma pepita do Gong ou do Sanha. Gostaria de lhe avisar que o primeiro disco do Noturno, que foi produzido por Dado Villa-Lobos, acabou de sair do forno. Em breve lhe enviarei em primeira mão para ser tocado nosso Ronca. Grande abraço, Emerson Facão, uma lenda. Rapaz, olha quem entra aqui, Alexandre Toquinha. Não é Toquinha, porque ele é motoqueiro e o motoqueiro faz o quê? Sobe aonde? Na motoca. É Alexandre Toquinha. Tem uma vinheta aí que o Joe Strummer tá correndo forte aqui, ou seja. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Ronca Ronca. Lembrando que estamos ao vivo até meia-noite aguardando a sua participação pelo endereço programa@roncaronca.com.br. E Belo Horizonte confirma participação sinistra, cabeleira altíssima. Diz o Gleison de BH, mais uma terça estamos na mesma frequência, incrível participação da torcida de Belo Horizonte, região no Ronca Passado. Gostaria de mandar um salve para toda essa galera, para a galera do grupo Ronca Ronca no Facebook, que nas terças às 22 horas piram o cabeção com seus petardos sonoros. Pedido para hoje, Crowd Season Nash. Vamos passar por perto, meu amigo. Aliás, diz ele, o Evilson, que o show do Crowd Season Nash foi confirmado para Belo Horizonte dia 13 de maio no Chevrolet Hall. Grande abraço, Gleison de BH. Alcirce, Belo Horizonte está tomando conta, a turma de Recife não deixa por baixo. Tem o Otto aí que já está sendo pedido aqui pela nossa audiência lá de cima. Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. eu não lhe conheço não. Você é um imundo, nojento, vira-lata, pé de balcão. Ronca, ronca. Esse é o disco intitulado Afrocubismo, que mistura uma receita espetacular que não tem como dar errado. Mistura a turma do Mali, como Tumani Diabaté, e a turma de Cuba, como Eliares Ochoa. É tipo misturar feijão com banana, manja? Não tem erro, maluco. Vai fundo. Chegado um feijãozinho com banana? Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. E lá no site eu informei essa semana que está confirmada a mega promoção envolvendo todas as apresentações do Los Hermanos em abril, maio e início de junho, no Brasa. Nós faremos para cada show uma promo com 2 ingressos duplos. Muita atividade, meu amigo, muita atividade. Para todos os shows. E se você não sabe, o Ronca Ronca abre e bota a tampa em todas as apresentações. E confirmadíssima a camiseta Los Hermanos Ronca Ronca. Mais uma violentíssima e agressiva ação de marketing do Bibi. A camiseta já está praticamente desenhada. Los Hermanos Ronca Ronca abriu maio, junho de 2012. Por falar no Bibi, ou seja, tem a turma? É hora de falar do Bibi Sucos. Há mais de 15 anos sendo mais que uma loja de sucos. Dá uma visualizada lá no site bibisucos.com.br e confira o super cardápio, a super seleção de sucos e a linha Juice Wear e muito mais. Aproveita a fome que rola nessa hora e faça o seu pedido em uma loja perto da sua casa. Bibi, a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro. É não, Valadares? Ronca, ronca. Estamos ao vivo até meia-noite, aguardando a sua participação pelo endereço programa@roncaronca.com.br. A Juliana Parada diz que o Ronca Ronca é surreal. Vamos interpretar bem, né? Essa mensagem dela. Ronca Ronca é surreal. Um pouquinho mais abaixo, ela confirma a vibe. Ronca Ronca é bom demais. Um abraço especial para o Sandro Secato, de Jundiaí, São Paulo, nosso ouvinte de muito tempo. E o Fred pede o nome da mocinha que abriu o Ronca Ronca de hoje. Eu já falei aqui, é a Etta James, que subiu recentemente para bater papo com o Cartola e Jimi Hendrix. Nós ouvimos o clássico I'd Rather Go Blind. Ele pirou total com a Etta James. E como muita gente pirou com a Etta James, nós vamos ouvir mais uma vez a fofa. Agora deitando os cabelos num clássico absoluto de Randy Newman. Ronca, ronca. Ronca, ronca.

Estou aqui para confundir. Eu não estou aqui para explicar. Ronca, ronca. You know, sometimes when I'm fooling around with my guitar, I think back a few years to when I was first starting out. And I remember some of the first blues licks I learned to play. I remember hearing Pete Lewis, Jimmy Nolan, and Mel Brown with my father's band. They were fine blues men. And of course, the great B.B. King. And my man, T-Bone Walker. And Pee-wee Creighton, Johnny Moore, Robert Johnson, Freddie King, and the great Sun House. And don't forget Elmore James. And then a few years ago, I remember things got kind of rough, and my father put together a little R&B group with Delmar Evans, Sugar Cane Harris, and the Mighty Flea, and some more cats. We went out and played some funky little gigs, and I used to wear dark glasses and paint a mustache on so I'd look older than I really was. Some of the joints we played were kind of depressing, but we had a cooking little band. We had a lot of fun, especially when we played the blues. Here's one of the things I used to like. Give me a little drum beat, Avery. nada mais, nada menos do que três faixas com Chuggy Otis. Acompanhado nas três pelo paizinho dele, Johnny Otis. Muita pressão, meu amigo. Ao seu Vitor, mensagens espetaculares, hein? Esse é o Ronca Ronca, estamos ao vivo até meia-noite, aguardando a sua participação pelo endereço programa@roncaronca.com.br, como fez o Fernando Voigt, que diz o seguinte: sou DJ de uma das casas mais sofisticadas e badaladas do Rio, e alguns dias faço o aquecimento antes do DJ convidado, e tenho o Ronca Ronca como uma super referência e inspiração. Parabéns por algo bom de verdade para os nossos ouvidos, um grande abraço, Fernando Voigt. Obrigado, Fernandaço. Marcos Leopoldino. Fala, Valadares, acabei de me mudar para o bairro das Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, e aqui no meu AP espartano só o rádio me faz companhia. Sempre ouvi falar do programa, mas só agora estou ouvindo. Maravilha total, que tem um Allman Brothers ou algo parecido até o fim da noite. Grande abraço, Marcos Leopoldino. O Allman Brothers não vai passar por aqui hoje, Marcos, mas essas três com Chuggy Otis e Johnny Otis te encheu de felicidade, né, maluco? O Jefferson, toda terça com a gente, diz o seguinte: só lembrando para quem quiser conhecer um pouco mais sobre Etta James, tem um ótimo filme chamado Cadillac Records de 2008, um ótimo filme chamado Cadillac Records de 2008. Aliás, foi você quem o recomendou à época do programa, é verdade, filmaço. Cadillac Records tem em qualquer locadora e conta a história da Etta James e outras mais. Ronca, ronca. É, a turma do Johnny Otis ainda aqui ao fundo. O João Guilherme diz o seguinte: Maurício, estou aqui antenado nessa prece semanal e obrigatória para todo ser vivo. Falo diretamente de Recife, que um dia já foi Recife, e há muito tempo Recife. Dizem que na época que bicho homem tinha nome de bula de remédio. Para desejar vida longa e próspera para o melhor, eu disse o melhor programa das frequências e amplitudes moduladas desse universo. O João Guilherme é mestrando em comunicação e fotojornalismo e convergência digital. Maluco, isso não dá no seu crachá, né, cara? Pela Universidade Federal de Pernambuco. Obrigado, João. Alcir, a gente vai preparar a escalada para a Bolívia, né? Um minuto. Chuggy Otis. Baby, can't you see? Your love is so good to me. Hey, hey, hey, hey. Baby, you're a monster. You're out of sight. The way you love me is a shame. It's like a hurricane. Yeah. Vai dar aquela subidinha rápida a Bolívia e volta rapidinho. Estamos ao vivo até meia-noite. Vai, Alcir. Oi, aqui quem fala é Tony Garrido e eu também tô ligadaço no Ronca Ronca com meu camaradaço Maurício Valadares. Ronca, ronca. 94,1. Pode entrar que a rádio é sua. Seja bem-vindo à rádio oficial do verão. Adel. Lana Del Rey. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, tell you. Phenomenal Hand Clap Band. Aproveite a melhor estação ao som da rádio oficial do verão. 94,1. No ar de BH. Seja bem-vindo à rádio oficial do verão. Constellation. The Black Keys. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Marisa Monte. Ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. Rádio Oficial do Verão. Um mergulho nos hits de todas as estações. Lá que é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. Eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e pro Maurício Valadares. Vem com o Ruivo de novo, Alci, por favor. Lá que é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. Eu tô falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e pro Maurício Valadares. Muita atividade, mas muita atividade mesmo, que tanto no site roncaronca.com.br quanto aqui no programa, toda terça-feira, muito em breve nós vamos colocar na roda dois ingressos duplos para todas as apresentações dos Hermanitos no Brasa. Abril, maio e junho com Ronca Ronca, iniciando a Trozoba e colocando a tampa em todas as apresentações dos Hermanitos. Serão 23 shows no Brasa. 4 ingressos por show. São 2 duplos. Serão 92 ingressos passados às mãos da nossa torcida. Lembrando que amanhã, depois de amanhã, quinta-feira, dia 26, no Empório, em Ipanema, no Rio de Janeiro, a banda Chinfra estará no palco. Banda Chinfra, dia 26, no Empório, em Ipanema. Ainda temos nessa segunda hora do Ronca Ronca vários aniversários para comentar, hein? E se você está desorientadaço procurando por onde ouvir na internet o Ronca Ronca, é fácil. O som do Ronquinha está lá, www.radiooficialdoverão.com.br. E já que falamos de Recife, pra trás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progressão, há um tempo atrás que eu via a televisão. Vítima de agressão física acaba de dar entrada no hospital da restauração. O agressor, geral, a pedra cabeluda. Daqui a pouquinho você vai ter mais notícias policiais. Mas vamos agora mandar uma musiquinha. Não tinha medo, não tinha medo. A pedra cabeluda. Viu do olho verde, fazia sexo. Não deu uma ligada. Não tinha medo. A perna cabeluda. Viu do olho verde, fazia sexo. No seu alicate, eu sabe morro, ladeira, correga, bego, favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. Acontece hoje, acontecia no sertão. Quando um bando de macaco perseguia Lampião. E o que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo coragem, dinheiro e bala. Em cada morro, uma história diferente. Que a polícia mata gente inocente. Hoje já virou bandido pra poder comer um pedaço de fundo do fudido. Banditismo por pura maldade, ou necessidade. Banditismo por pura maldade, ou necessidade. Por uma questão de classe, ou necessidade. Por uma questão de classe. Virou bandido pra poder comer um pedaço de pão todo fudido. Banditismo por pura maldade. Banditismo por necessidade. Banditismo por pura maldade. Banditismo por necessidade. Banditismo por uma questão de classe. Banditismo por uma questão de classe. Banditismo por uma questão de classe. Banditismo por uma questão de classe. Ronca, ronca. Yeah, ronco, ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying, what's up? Keep listening, man. Africa. Now the Ronca, ronca. Ah, muito bem, muito bem. Fazendo os pasteizinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Things too far. Volta e meia a gente dá de cara com algum início de música que a gente tem certeza absoluta, cara, isso não vai adiante. É muito ruim, não pode ter um minuto e meio adiante que essa trozoba será resolvida. E normalmente não é mesmo. E há o outro lado da história. Determinadas músicas começam, a gente tem certeza absoluta que adiante vem uma pepita de primeiríssima categoria, como essa aqui com John Martin. Essa é uma edição especial de um clássico do John Martin, intitulado Solid Air. É o segundo disco com sobras de gravação, por exemplo. Essa gravação não entrou na versão original do álbum. Um disco que foi criado sob o impacto da morte. Do amigo dele, colega de selo da Island, Nick Drake. Lembrando que estamos ao vivo, tá? Até meia-noite, aguardando a sua participação pelo endereço programa@roncaronca.com.br. We'll be right back. Paulo Henrique confirma que Belo Horizonte está em peso, sintonizada com Ronca Ronca. Gente acampada na Savassi, na ladeira do Menduíma, coisa de louco, cara. E o Paulo Henrique, ele faz um pedido para o programa de hoje, de uma maneira que eu não tenho como recusar. E por sorte dele e de tantos outros ouvintes, o disco está aqui. Ele chega e fala: Marcelão, sou eu. Manda um Led Zeppelin. Tocamos Stars of Hearts, Left Crafting, Cheat Hat on Mine, Seth Cow e Carla and Let's Jack no segundo sol de passe. Ronca, ronca. Roller coaster, roller coaster. coaster, roller coaster, roller coaster, roll with me, Davi Oliveira Silas. Sim, tô sentindo o quê? De maneira que a traqueia levantou, da forma que houve um acidente comigo, quando eu havia 6 meses de néfto nascido, diz a história que eu caí do prédio, aí fui engessado, me colocaram naquelas parafernália, aquela samurai Bruce Lee, foi, aquele Highlander, colocaram ele, eu fiquei com 2 anos naquela parafernália, e diz que... Eu quero saber agora, tá curado? O sopro curará, né? Então, e como ele restituiu a vida a Thalita, da febre, da... Tá curado ou não tá, meu? Mais ou menos, praticamente não, mas eu creio que... Só o pai. Vai com Deus, em nome de quem? Entendi nada, pessoal. E aproveitando o pedido desse nosso amigo, ainda no programa de hoje, o Parafernália, que esteve terça-feira passada, abriu e fechou o Ronquinho terça-feira passada. E aí eu fundo o mais recente disco do The Rapture, intitulado In the Grace of Your Love. A banda volta ao Brasa mais uma vez, se apresenta amanhã, dia 25, em São Paulo, no Cine Joia, dia 27, no Rio de Janeiro, no Circo Voador, e dia 28, vai ao Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre, na Praia de Atlântida, 28, 27 e 25, The Rapture, no Brasa. Lembrando as novíssimas gerações de ouvintes do Ronca Ronca, que grande parte do programa é realizado com seus pedidos. Então, durante a semana, faça a sua participação no Ronca Ronca através do endereço programa@roncaronca.com.br. Por exemplo, terça-feira passada, o Marcos pediu uma música e eu, infelizmente, não estava com o disco. Mas, felizmente, ele foi na mosca e solicitou no programa da gente um dos maiores ídolos que eu tenho na música brasileira, com uma música que é um hit absoluto, tanto do programa quanto da festa, Monsueto. Eu quero essa mulher assim mesmo. bilolada. Quero essa mulher assim mesmo. Assanhada. Quero essa mulher assim mesmo. Sempre zangada. Quero essa mulher assim mesmo. Esfomeada. Quero essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. De... essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Eu quero. Quero essa mulher assim Ronca, ronca. Fundo mais uma vez no Ronca Ronca, o Parafernália, a pedido do nosso amigo, aquele um que tem o trato lá com o Demo. A canção tem como título Concure, por favor, pertence ao recém-lançado disco do Parafernália. E eu anunciei hoje no site do Ronca Ronca algumas pepitas que estariam aqui pelo Ronca Ronca. Como sempre, algumas estarão e outras não, o que é uma vitória pra gente. Em muitas ocasiões eu comuniquei um set list e não toquei nada, nenhuma das coisas. Uma vergonha gigante. Mas lá no site eu digo que vou mostrar uma gravação da visita do Little Joy. A banda mesmo, quando esteve no Brasa, passou pelo estúdio do Ronca Ronca no dia 3 de fevereiro de 2009. Clássico, hein? Vai ser no dedão, hein? 1, 2, 3, 4. Ronca, ronca. Read from start to end and again. Oh, the fearlessness of thoughts and friends strips the cord of a sensible word. And what's worse, she has left her mark indelible. Oh, the nature of a scripted verse keeps my eyes set on the page. And it says, forced to give it up, tried my hand.

Alô, galera ligada ao Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real, o mundo bizarro, há quase 20 anos. É um trem bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! Ronca. As árvores somos nozes, nós. As árvores somos nós. As árvores? As árvores somos. Em fevereiro, mês que vem, Silver Apples no Brasa. E aqui é o fundo do Ronca Ronca. Gutenberg desorientadaço com Jefferson Airplane, com a música Wooden Ships. Informação à nossa audiência, o Ronca Ronca tem duas formas de ser acessado, tanto pela internet quanto pelo rádio. Os problemas de áudio que acontecem num podem não acontecer no outro, então é bom testar as devidas conexões. O Gui de São Paulo disse o seguinte: escuta o programa há no mínimo 3 anos e é a primeira vez que eu escrevo. Maurício, quando eu crescer, quero ter um programa desse. Manda música. Ele tá doido para ouvir mais uma vez no Ronca Ronca o Caju e Castanha, que passaram por aqui recentemente. O Facão volta a participar do programa pedindo Sanha, Gong e Can. Como o Facão tem andado afastado do Jumboteco, Facão, um toque de brother para você. O Can e o Sanha tem passado regularmente pelo Ronquinho, mas o Gong nem tanto. Então, terça-feira que vem, a macacada do Gong estará de volta, alright? próxima música do Ronca Ronca foi gravada no dia 10 de outubro, em Helsinki. 10 de outubro, aniversário do nosso amigo Jefferson, que essa hora vai subir pelas paredes. Alô, alô, aqui é Jorge Malte. Eu também tô ligado no Ronca Ronca do Maurício Valadares. E esse homem aí ao fundo, em poucos dias, lançará seu novíssimo disco. Nosso Deus Absoluto, Leonard Cohen. Para nossa tristeza, permanece longe do Brasa. Compensação, Túlio Brasa está muito próximo da gente e informa seu mais novo envolvimento com a internet. Diz ele, a festa de lançamento do Fita Bruta, que é o site conglomerado de informação que está dividindo com vários amigos, vai acontecer sábado agora no Comuna. Na Comuna, Rua Sorocaba, 585 Botafogo, no Rio de Janeiro. Entrada de grátis, começa às 19 horas. Rapaziada fica levando um som até chegar o DJ 7 do Dorga. Semana que vem, a turma participa do Clube do Vinil, no Barato, da Baratos da Ribeiro, também no Rio de Janeiro, na quinta-feira. Túlio Brasa, mais uma vez, soltando marimbondo pelas ventas. Fita Bruta, demais esse nome, hein, Brasinho? Como também demais é o site todo, o blog, espetacular. If I have been on, I hope you can find the way. If I have been untrue, if I have been untrue, it's just I thought a lover. E toda vez que a gente mostra o Leonard Cohen, faz questão absoluta de citar as palavras de Marcelo Caipirinha, que já viu absolutamente tudo de música. Mora fora do Brasil há muitos anos, antes do Brasil ser essa possibilidade muito grande de você conhecer as bandas estrangeiras. Caipirinha viu todo mundo, viu os primeiros shows do Arctic Monkeys, os primeiros do White Stripes, qualquer coisa bacana de rock clássico. E nos últimos 2 ou 3 anos ele viu 2 shows que ele considera, em sua longa vida musical, os principais que passaram pelos seus olhos e ouvidos. 2 shows de Leonard Cohen no Reino Unido. Esse cidadão aqui ao fundo. Por falar de gente que a gente gosta, Ronnie Lane, baixista original do Small Faces e do Faces, é um dos ídolos absolutos do Ronca Ronca. E eu procuro me informar bastante sobre ele, os discos, por onde ele passou. Camarada que nunca envergou, sempre levou a carreira dele do jeito que ele bem entendeu. E agora, semana passada, eu soube de um disco de uma banda chamada Akido, A-K-I-D de dado O. Produzida por ele, gravada em Londres, no estúdio do Marquee, clássica casa de shows na Inglaterra, com uma rapaziada de Gana, da Nigéria, Jamaica e alguns ingleses e americanos metidos para formar essa banda Akido. O Ronnie Lane produziu esse disco. Quando a gente pensa que conhece alguma coisa, a gente não conhece Paul Newman, e eu sempre falo isso para vocês. Quando chegar alguém tirando onda, dizendo que sabe, que conhece, não conhece nada. Pode chegar e falar, amor, então, tu não conhece nada. Não tira onda perto de mim, não. Jô. Ronca, ronca. Jojo, Jojo, Jojo, colocar a tampa na edição de hoje do Ronca Ronca, nós vamos lembrar do aniversário hoje, exatamente hoje, dia 24 de janeiro, do Christian de Belo Horizonte, que mais uma vez a cidade dominou completamente a audiência do Ronquinha. Obrigado a quem participou. Não deixe de enviar sua mensagem durante a semana para o endereço programa@roncaronca.com.br. Jumboteco sobe com a sua participação. Terça-feira a gente volta. Juca, um beijo. Christian, parabéns para você nessa data querida. Seu pedido tá aí bonitão. Tchau. Beside fountains, catch the wild fishes that float through the stream. Time passes slowly when you're lost in a dream. Good night, everybody. Thank you so much. A Rádio Oficial do Verão apresentou Ronca Ronca.